Fungos. Quando o fungo atinge a maturidade, eles liberam milhões de esporos que ficam em suspensão no ar. Esses esporos são microscópicos, nós não conseguimos ver, assim como outras partículas no ar que também não vemos e também podem causar alergia. Os esporos de algumas espécies de fungos são potencialmente alérgicos. Quando eles atingem a maturidade e eclodem no ar, eles ficam em suspensão e nós respiramos esses esporos e outras partículas, que chamamos de pó domiciliar. Quem tem alergia a esses tipos de fungos desencadeia uma reação alérgica muito forte. Mesmo uma pessoa saudável em contato com esses fungos por um determinado período pode desencadear um problema respiratório. O desumidificador serve para filtrar esse ar, controlar a umidade e reter esses esporos, devolvendo o ar seco e sem essas micropartículas. O processo de condensação trabalha como uma cortina úmida. Uma pesquisa realizada pela CETESB comprova que o desumidificador desidrate retém 90% dessas partículas em suspensão.